balançando merengue. Merengue, é saber balançando merengue. Merengue, é saber balançando merengue. Merengue, é saber balançando merengue. Molhado de suor e desejo, meu corpo escorregar no teu beijo. Me leva, meu amor, ou deixa eu te levar pra onde a gente for, Paris ou Bagdá, pra sempre minha estrela te guiar. Merengue, é saber balançar no merengue. Merengue, é saber balançar no merengue. Mistura de paixão e segredo, meu bem, vem pro merengue sem medo. Nem sei pra onde vou, se queres me encontrar, é só seguir o som, o amor vai te levar, pra sempre minha estrela te guiar. Estrela de guiar. Merengue, é saber balançar no merengue.